Eu sou do sertão com muito orgulho. Eu sou de Belém, sou de Iracema, rapaz. É bem pertinho de Morada Nova, somos quase vizinhos. Era morador do sertão, marca de calor na palma do interior. Mas fui morar na cidade, procurar melhora. Encontrei o amor, uma morena de cabelo grande. Uma estrutura de sacabão, do jeito que ela me olhou. Conversando, rasguei com caína, gente. E o raqueiro se apaga. Pela menina da cidade, filha do doutor. Eu sei que vão se encontrar. Não se preocupe, nega, desistiu. Opa! Ué, Tatá! Chama, Baqueiro! André Cedis, o mural de Ibicoara. Vamos, João! Vamos, João!